solo Salvador, é o Rio 9641 para autorização 310 Fortaleza. E com o Renal 310, Rio 9641, mantendo a minha escuta, informação em curso, Mike. Ok, tá ciente da Mike. Guanabi 085 é... Da Guanabi, sim, é o número 2 para a cópia, o Whisky Bravo Zulu, mantendo a minha escuta, aguarde ele correndo. Vai decorar 117, correto? Correto. Entre pátio 5, aguarde ele correndo. Pátio da bata, aguarde. Guanabi, pátio da bata, copiado. Solo Salvador, 3179, na ponte 2, pushback acionamento. 3153, decolheu os 41, transfere 1 na nave 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, até 3153. 3153, deixa o controle Salvador, está em contato, radar. Voo 922, este é o controle Salvador. Desça para altitude de 2 mil pés na via chegada Mare, pista 190, ajuste 1015. Via chegada Mare, 2000, 1015, voo 922. Salve Salvador. Bom dia de novo, 6709. 6709, Brasília, qual nível? 340, senhor. Aumenta o número 3 para a cópia, mantendo a minha escuta agora. Aguardando, se escuta 6709. Pode aguardar a cópia acionada, lembrando que é um fire, né? Ciente, tô ciente. Pode 3179, pronto para o táxi. 118 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. 179, aguarde para o táxi. Mantendo posição. Confirme somente o POB. 118. Autorizado, táxi à direita no ponto de espera da 10-118-6-379. Ponto de espera 18-6-379, bom dia. Bom dia, Whisky Bravo Zulu, pronto para cópia. Whisky Bravo Zulu, autorizado Salvador Guanambi, nível de voo 085. Decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé mil pés, controle 119.35, torre 1186, acione 0, corrija, acione 5453. Pronto, autorizado Guanambi 085, decola da pista 17 curva à direita, axé, e controle 1935, 186, 5453, transponder, Whisky Bravo. 5453 é o transponder autorizado, acionamento e reporte para, corrigindo, para o táxi 1186, Whisky Bravo Zulu. 5453, transponder, reporta a temperatura para o táxi Whisky Bravo Zulu. Objeto 6709, copia. Afirmativo, prossigo, 6709. 6709 autorizado para Brasília, nível 340, pela rota Zulu 17, decola da pista no zero, curva à direita. Saída Gole, transição Ofito, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5477. Tá autorizado Brasília 340, Zulu 17, decolando 10 com curva direita, Gole Ofito, controle 119.35, torre 1186. Transponder 5477, Webjet 6709. Correto, chame para acionar 6709. Chamará. O Nave que chamou pro táxi do pátio 5, pro pátio 4, esqueci a matrícula aqui. Pode confirmar a matrícula? O meu que chamou pra táxi do pátio 5 pro pátio 4, tá na minha escuta? Oi, ficou pior, tá profita. Quando iniciar o táxi agora, chame pra ingresso da 17, tá? Nós estamos com uma nave de transporte de enfermos, vai sair da bata. Então chame pra ingresso da 17, por favor. Esse aí, seu táxi vai importar pra ingresso no pé, tô em conta. O táxi está ali no ingresso da 17, reporte ponto de decolagem, Whisky Bravo Zulu. O Whisky Golfo então vai manter a posição aí na taxiway, na papa e aguardando para o ingresso para a nave decolar o mais rápido possível. O Whisky Golfo está aqui. Caso 3179. Rio 9641, copia. Positivo. Rio 9641, autorizado Fortaleza, nível 310, pela rota Pesulu 19. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119.35, torre 1186, acione 5460. Autorizado nível 310, Upper Zulu 19 para Fortaleza, decola da pista 10, curva esquerda, Momo Frote subida, 1935 é o controle, 186 torre, 5460 no transponder para o Rio 9641. Correto, reporte para o acionamento 9641. Reportará 41. Total 9911, copia a autorização. 50, transfere 1-9935, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Whisky Bravo Zulu, 13 decolagem da 17, vento variável com 6 nós de intensidade. 37, decolagem da 17, Whisky Bravo Zulu. Santos, que é só de pista livre. Pode mandar é o 3179? Afirmativo, está autorizado. É. 5, bom voo. Controle 1935, obrigado, até a volta. Objet 6709, tá no gate 1, pronto para o estacionamento. Autorizado, reporte para o táxi 6709. Portar a táxi 6709. Para pushback e acionamento 9641-43. Autorizado, reporte para o táxi 9641. Portar a táxi 41. Mike X-Ray Echo para o controle. Para Salvador, Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, controle. Desculpa, desculpa. O Gol 922 tá voando, vai voar agora ao Serra Vitor 366, ok? Positivo. Três Salvador, no pontinho, Capatá Lúcio, Bravo Zulu, decolado, corrobora, chame o fogo. Visto que o Bravo Zulu, esse é o controle de Salvador, suba para o nível de voo 085, mantenha ainda a linha do litoral e informe seu estimado para pouso em Guarambi. Subindo para o 085, uma outra aeronave transmitiu ao mesmo tempo que o Whisky Bravo Zulu. Prossiga. Perdão, tá 3153 ainda na sua frequência. Pode passar o centro? 3153, afirmativo. A frequência 128, decimal 8. 3153. 288, obrigado. Bom dia. Para o táxi, o Rio 9641, tem 03 a bordo, 2 horas e 50, alterna Natal. O 9641 confirme somente o POB. É 03. 03, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Charlie no ponto de espera da 10, 118, decimal 6, 9641. Juliette, Alfa e Charlie, quando pronto, ponto de espera, torre 18, 6, 9641. Salvador Ground, good morning, American 980, clearance on request to Recife. American 980, stand by, clearance to Recife, Q1A, this 1015. 1015, thank you. Passando assim a Vitor 372, baixar travado, avistando o voo 922. Gente, chega o trem, chame a torre, frequência 1186. E 1186, confirmando o voo 922. Confirmo, confirmo. Salvador, bom dia, voo 922. 22, atente meus 90 metros na pista 10, estão fechados, cheque 3, todo autorizado, vento sul agora, 180 graus com 8 nós. Ok, ciente, o Gol 922, tem livre pouso na pista 10, está baixado, travado. Salvo, Objet 6709 estacionado com POB de 1.07, autonomia 77 na curta? Ah, afirmativo. Hoje, após o pouso dos tráfegos, está autorizado a linha manter cabeceira 1.0. Ok, após a passagem do tráfego, na final curta, a linha mantém a 1.0, 9641. 118, decimal 6. Índia no ponto de espera 108.6, objeto 6709. Mais tempo de alta, prossiga. Gente, aguarde para Manatio, altimetro no 0, no 5, mais por alta. Bom dia, objeto 6709, ponto de espera 1.0, pronto. Gente, mantém ponto de espera 6709. Entendo. 1922, solo 01, não libera a direita, chame solo 219. Direita 219, gol 922. Solo gol 1922, livrando na assessoria. 1922, taxi via Alfa, reposta para ingressar na Juliette. Alfa, reposta para ingressar na Juliette, gol 922. Decolagem, Rio 9641. 9641 decolou 02, chama controle 11935. Controle 1935, 9641. Web 6709, ali mantém 10. Ali mantém 10, objeto 6709. Controle Salvador, é o Rio 9641. Rio 9641, esse é o controle Salvador, está em contato, radar. Ciente, 9641. O plano visual para Terra Brava mais próximo, patrão guardando para Sala América. Ciente, confirme o nível que foi solicitado para voar visual para Maceió. Ciente, aguarde a coordenação, o Yankee Oscar Oscar, o número 4 para copiar, aguarde. Livre de decolagem, o vento 210 graus com meia dúzia nós. Livre de decolagem, o Heavy 6709. Decolou 05, chama o controle em 119-35, bom dia. 9-3-5, obrigado. Controle Web 6709, bom dia. Web 6709, esse é o controle, está em contato, radar. Romeu Alfa Índia Bravo está na escuta do Salvo Salvador. Delta autorizado para Manati, 500 pés, decola da pista 17, após a decolagem ingressa no corredor Axé, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 0107, Mike Delta. Delta, para acionar, chame 118, decimal 6, mais Eco Delta. Tango Yankee Oscar Oscar, pronto para copia. Yankee Oscar Oscar, autorizado para Maceió, 500 pés. Decolará da pista 17, após a decolagem, ingressa no corredor forte. Com curva à esquerda após a decolagem. Ingresso no corredor forte, manterá 500 pés pelo litoral de Salvador, curva à esquerda. O controle é 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, acione o código 0263. Mochame o centro, frequência 12685. Centro Recife agora, 12685-9641, bom dia. Bom dia. Pelo 263, Yankee Oscar Oscar. Para acionamento, chame 118, decimal 6. Confirme o pátio que está acionado, é Bata? Estou na Bata, para acionamento, é 18. Correto. Eu ainda não tenho a sua notificação, vou verificar com a IES. Para onde é? Jet 6709, chame o centro, frequência 1288. 1288, bom dia, senhor. Bom dia. Altímetro no 0, no 5, desça para meia dúzia de mil, a chegada é em pit. Meia dúzia de mil, chegada em pit, tá? 3663, 10, 15. Pode voar em pit, senhor? A princípio, quanto? Gente. É, nós vamos lá para Guarulhos. A gente vai voar direto após a posição Eval para a aerovia. Ah, tá bom, obrigado, senhor. Pan American 980, ready to push back and start, gate 11. American 980, for your information now, the runway news is 28 because of the wind. Ready to cut the current. Zero, descendo para 7000 com 1015, dan 3859. Afirmativo. Because you have to maintain runway heading into 2000 feet and then turn right to arrow departure Alpha Romeo Oscar November departure, mailing transition Mike Echo Lima in general.